Alô, Salvador, boa noite, oceaneira 6310, posição meia dúzia para acionamento na posição e posterior pushback. Livre acionamento, senhor. Chame pronto para o pushback 6310. Direcionado, vai chamar para o push 6310, obrigado. 9810, chamou o controle. Afirmativo, nós somos o número 1 para o posto. Afirmativo. Ok, autoriza a speed então, senhor. Está livre, restrições de altitude e velocidade, 9810. Obrigado. Controle, boa noite, Oceania 6313, passo 200 para 160. Boa noite, 6313, Oceania, que está sendo está 4 mil pés, vigilância e chegada bomba. Ficou 4 mil na bomba, obrigado. Autoriza a speed também, pode chegar? Livre de restrições na descida, 6313 a 2 mil pés. Claro, até 2 mil, Oceania. Portão 5, só um minuto. Aguarde. 1096, portão 5 livre, chame pronto pro táxi. Trabalhei para o táxi, 096. Mike Bravo Golf, eu solo. Mike Bravo Golf na escuta. Mike Bravo Golf, deverá manter posição, eu tenho a nave flotando pushback agora no portão 5. O senhor será reautorizado, correção, o senhor será autorizado no início do reboque após o início do táxi da mesma, ok? Afirmativo, manter posição, Mike Bravo Golf. Salvador, Oceaneiro 6310, posição 62 para o pushback. Livre push 6310, chame táxi. Livre push, vai chamar táxi 6310. JS X-Ray, reportando o curso localizador, altímetro no 014. Chamada o curso do localizador, Rio 9810, muito obrigado. Oceaneiro 6310 também, pode voar de onda? 3-1-3, afirmativo, está livre. Flor de dona, descendo para 2 mil pés. Dona 2 mil, 3-1-3, cuidado. 4298, boa noite. Prossiga na chegada a mar e desça para 3.000 pés, o altímetro no 04. Livre, senhor, chame táxi. Chamara para o táxi. Uno 096 para o táxi. Estamos com 106 a bordo, 3:45. Alternando a Recife. Copiado, no 096, táxi aprovado via Fátima, Índia, até ponto de espera para o 0. Ajuste no 014. No ponto de espera, chame tua frequência no 8, decimal 612, no 096, tenha um bom voo. Matinho, para o ponto de espera da 190, estou autorizado, 1094, no ponto de espera 108, Índia, ou 1096, muito obrigado, bom trabalho, minha parte. Interceptando o LOC, Rio Navio 890. Navio 890, afirmativo completo, LS X-Ray, chamando Torre 18, decimal 6. 18-6, muito obrigado, Chuck. Noronha, 6310 para o táxi, no POB 147, 3:20, alterna Natal. Táxi autorizado via pátio, Índia e Alvo. Ponto de espera, chame 2895, ajustado no 014. 1014, o ajuste, está autorizado táxi pátio de Alfa. No ponto de espera, torre 295, Ocean, 6310, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, só corrigindo a frequência da torre 186. 18-6, muito obrigado. Salvador, mais uma vez, boa noite, passaria 2224, também para Marcelo e Unifório. Brasil Azeiro, um minutinho para sua cópia, passaria 224. Salvador, tripe 5216 para o táxi. 63 a bordo, autonomia de 3:40, alterna Recife. Minha trip 5216, vai ficar atento ao tráfego da Oceané e seguir o mesmo até o ponto de espera. Lá vai chamar a torre 18 meia dúzia, o ajuste 1014. A seguir o achamento até o ponto de espera, baixa Maturio no 094, obrigado. Salvador, policial, boa noite, ouça a merda, 6310 no ponto de espera. Agora 1486. Ih, só eu, obrigado. Azul 4298-2010, ajuste no 04, posto habilitado. 6313, complete aproximação, torre 1895. 1895, obrigado, senhor. O destino é Galeão? Guarulhos. Sim, se conseguir ver o afastamento, Juliette. Reportará. Oi, o Xenem 6303. Bravo Golf, aguarde só, pode iniciar o táxi e vai aguardar pro ingresso no Pátio 3, reiniciar o deslocamento, corrigindo. Informa que o Rio tá taxiando e em breve já vai ingressar no Pátio 3, você vai seguir o mesmo, tá ok? Para o Juliette, o Rio 9890. 9890, prossiga. Aproximando Juliette. Ingresso de Juliette para o Pátio 3. Pátio 3, Rio Juliette, Rio 9830. Algum 1096, decolou na Momo, Frantina, sua escuta passando 1500 metros. 096, boa, contato, radar na decolagem, suba ao 370, saída Momo. Saída Momo, 370, voo na 096. Juazeiro, nível de voo no 90, rota direto Lotar, direto para Palpa Fox, após direto Juliette Zulu Romeo, e após conforme a rota do plano. A subida será Momo, Cogibo, após direto primeiro fixo, Lotar, com a primeira curva à esquerda após a decolagem, cabeceira 10, o código 5577 e o controle 120, decimal 8. Exato, Salvador, Juazeiro, nível de voo 190. Decola, Lotar, Paulo Afonso, Juazeiro. Saiu perto da Momo, Cogibo e após Lotar. Decola da 10 pela esquerda, 577 transponder, o controle 1208, passarei 2224. Correto, chama para posto de estacionamento. 2224. Mike Bravo Golf, está autorizado reiniciar o reboque até o Pátio 3. Se você estiver na release, porque a gente está com uma sequência grande para pouso, senão vai ficar ruim aqui para a gente taxiar, tá ok? Salvador, boa noite, eu chamei 6313, em torno. 6313, táxi Alfa, chamei a Juliette. Alfa, reporta, Juliette, 6313. Prossiga. Não tem condição de manter o perfil da subida lotada, você vai decolar e manter 3 mil. Não consegue manter o perfil da subida lotada, mas a subida é momocógrafo, senhor. Senhora, desculpa, momocógrafo, não tem condição de manter o perfil da subida não. Eu vou tentar coordenar uma subida melhor aqui, senhor, só aguarde só um minutinho. Obrigado. Torre 8, completa ele a Sexway, chamando Torre 18, decimal 6. 18,6, boa. Controle Salvador, muito boa noite, El Sanear, 6310. Zero, boa, contato radar na decolagem, suba 350, saída PUCA. Contato radar na PUCA, 350, sobe, ouça, 6310. Já questionei o controle, informei a situação da aeronave, e o que foi me passado é que, como agora à noite o movimento é baixo, então o senhor pode fazer a subida momocógibo no seu perfil, sem nenhuma restrição, tá ok? Muito obrigado, 2 vezes 4. Chamarei para o pushback acionamento. Por nada. O chaleca visual com o tráfego do reboque? Positivo, senhor. Após o reboque liberar totalmente a passagem, será ingresso via Juliette, portão 1. Afirmativa, após a aeronave sendo rebocada, portão 1. Bono 096, chame agora o centro Recife, 12685, alterna 134, decimal 5. boa, uma boa noite, pousão 4298, Lindão. 4298, táxi via Alfa Juliette para o portão 03. Autorizado Alfa Juliette, portão 3, 4298, boa noite. Paulo, passarei 2224, pushback e acionamento. Passarei 2224, está autorizado, champanhe e táxi. Amarei 2224, passarei. Ah, o Mike Golf, Mike Bravo Golf, vai para seguir para que posição no passe 3? Controle, boa noite, o TRIP 52, o nome é Tanaconde. TRIP 52, 16, contato radar na decolagem, suba 130, saída Conde. Ascensão para o 120, Conde, é o 52, 16. Passarei 2224 acionado, POB é 41, autonomia 8 horas e 10 minutos, saltando a Fortaleza para o táxi. Tareiros, autorizado o táxi até a saída do pátio 3, aguardando para ingresso no pátio principal. Cliente, autorizado até a saída do pátio 3, aguarda lá, 2224 para trás. Mike é Juliette, muito boa noite pra você. O plano é pra Terra Vista? 2685, Alterra 2134, décimo 5. Pode confirmar a alternativa, Centro? É, 134, décimo 5. Ok, Centro 1268, 5345, 6310, uma boa noite, senhor. Boa. 67, o controle no 208. Com Juliette, o cotejamento correto, me confirme o empate POV por gentileza. Passe da bata, meia dúzia a bordo, é isso? Acionamento, táxi de decolagem agora com a torre 1895. Corrigindo, 186. Nada bom, Bulldog. Passarei 2224, táxi autorizado, pátio, Índia, Alfa, ponto de espera, chave torre 1895, ajustado 1014. Corrigindo, torre 186. Privado, número 14, vai chamar 186, obrigado, boa noite, 2224, passarei. Boa noite. Mais uma vez, muito boa noite, passarela do 2224 da escola Pef Momo. 2224, contato radar na decolagem, suba 190, saída Momo. 190, não, passarela Momo, 2224. 235, boa noite, prossiga na chegada Bonf, desça para 4 mil pés, o altímetro no 04. Good evening, Papa Hotel Delta, proceed on Mari arrival, clear down to 3,000 feet, QNH 1014. From press position, fly direct Itapi. Mike Eco Juliette, contato radar decolagem, suba ao 080, saída Coral. Salvador, boa noite, boa noite, salve. Quatro meia, boa. Prossiga na chegada Bonf, desça para o 050. Bonf, 050, boa. Salvador, boa noite, este é o TIP 5393. TIP 5393, boa noite, pronto para cópia. Irmão. Autorizado João Pessoa, nível 190, via Golf 677, subida Pucca, Aracaju, primeira curva esquerda após a decolagem, cabeceira 10, o código 5090 e o controle no 208. Ativo, autorizado Salvador, Salvador Mato, João Pessoa, nível de voo 90, Golf 677, decola do 90, primeira curva esquerda, Pucca, Aracaju, 5090, 208, TIP 5393. Correto, sempre a posicionamento. Para pushback, posicionamento 539. Salvador, Oxané 6313. Autorização Guarulhos? Minutinho pra roupa, Guarulhos. Não, muito obrigado. Passaré 2234, pode voar Juazeiro? Faz a posição Cosmo direto Juazeiro, 2234. Cosmo, Juazeiro, muito obrigado, passaré 2234. Hotel Delta, clear down to 2,000 feet. Clear dielectric brake procedure, report on localizer. 2,000, report is now leash lock last thing, what? No 3, pronto para a cópia. Autorizado Guarulhos 360, via pois Luno 0, SMAP, direto à posição Awake e após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem cabeceira 10. O código 5004, o controle no 208. É, 6313, autorizado para São Paulo, conforme solicitado, decola da pista 10, curva direita, Tael, Leda, Bride, o transponder 5004, controle 208. Correto, chamo para pushback solamente. Posso pushback solamente. Roger that. Complete the procedure and call now tower on 118.6 Papa Hotel Delta. Police tower 18.6, next one. Sonny, Salvador, meu guardião, muito boa noite, distância 3305, cruzando 180, baixando 150, informação uniforme, câmbio. 3305, boa, prossiga na flor de Mari para a chegada Mari, desça para o 050, tá, 3305. Estimativo 050, gentileza, firmeza de autorizar Nuna? Assim que possível, autorizarei, 3305. Tá, sua escuta, amigo. Azul 4235, desça para 2000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte localizador, voltímetro 104. 2000, autorizado LS, vai reportar localizador, 2432. O trip 5216, 6 milhas passadas da posição Conde, o serviço era terminado, prossiga no 130, chamando agora o controle da Caju, 120 decimal 3. Maracaju 203, 2 5972, boa noite. Prossiga na chegada Bonf, desça para o 060, é o número 4. 060 na Bonf. Gol 1246, prossiga para 3000 pés, o altímetro no 014. 3000 com 014, gol 1246. O 305 da presente, voo Itape. Itape está 3305. Voo Itape da presente, está 3305. Azul 4235, mas ele está localizado, está de sol com o campo. PA do 4235, completa LS X-Ray, chamando Torre 18 decimal 6. 18-6, obrigado, boa noite, 4235. Gol 1246, desça para 2000 pés, reduzindo para aproximação. Está seguindo um Embraer 190 que acabou de passar a duna. Ok, reduzindo, 72-1245. Boa noite, o 5515, boa noite, o contato radar estabelecido, vai passar agora a posição Conde, nível 120, prossiga na proa do VOR, aguardando vetores para a final do LS X-Ray, pista 0, trip 5515. Aqui, toma a proa do VOR, Salvador, 5515. Boa noite, eu vou 88, boa, prossiga na chegada Bonf, desça para o 060. Na 3305, desça para 3.000 pés, 104 é o altímetro. 3.000 pés, 104, na 3305, confirmando para mim da restrição em TAP. Livridade, restrição, altitude e velocidade. Grato. Oi, LS, o Golo 246. Golo 246, reduza para velocidade de aproximação final, completando o LS, chamando torre 118, decimal 6. Reduzindo, chama 186, Golo 246. Trilho 2224, chame agora o centro Recife, 12685, alterna, 134, decimal 5. Rio 5972, autorizado 4.000 pés, o altímetro 104. Aguarde um minutinho, pessoal, por Petrolina, 4298. Momo. Bom dia, azul 4235, livrou, posso em frente. 4235, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, 4235. Caminha 6393, portão número 1, pushback acionamento. 37, aguarde. Sim. Azul 4298, pronto para qual é? Autorizado Petrolina, nível de voo 300, via Pesolo 10, corrigindo a Pesolo 20. A subida Momo Flock. Momo Flock. Primeira curva à esquerda após a decolagem, cabeceira 10, o código 50 no 2 e o controle no 20 decimal 8. Correto para posicionamento. Para 2.000 pés, LS Stray, reportar a localizador, na 3305. Seria a previsão do 6313? Assim que o azul for liberado no portão 02, o senhor será liberado no 1, ele já tinha sido autorizado primeiro ao portão 02, ok? 246, Libro, boa noite. 1246, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 5, 246. Oscar 850, stand by, it's clear. Confirm your position, please. Stand 10, Romeo Zulu, Oscar 850. Roger. Estou chegando a descer do Rio Cicarro 72. Rio 5972, desça para 2000 pés, reduza 1,80 nós. ILS X-Way autorizado. Altímetro 1014, reporte localizador. 2000 pés. Oscar 850, ready to copy? Ready to copy, go ahead. Clear to Lisboa, flight level 330 via Upper Zulu 10 after confirmed plane route. Puka departure, Zipa transition. After departure, left turn. Scope code 501. And Salvador Departure Control 120.8. 7, direita 265, 30, 10 milhas, meu limite, após reassumir a navegação. Nós estamos na ideia de descida. Desça para o 070, trip 5515. 070. Uniform, Papa 10. Flight route, Zipar transition. After departure, left turn, direct Zipar, scope 5013, and departure frequency 120.8. Romeo Zulu Oscar 850, only the departure. The departure is Puka, Papa, Uniforme, Charlie, Alpha. Puka, departure, and Zipar transition. Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo. Para pushback e acionamento, parte 3. Autorizado, chama para o táxi, 393. Livre repórter táxi, 5303. Romeo Zulu, Oscar 850, read back please the departure. Departure is departure with Zipar transition, confirm. Affirmative, correct, call me for pushback and startup. Will do, please, but 850. Rio 5972, reduza para aproximação final, está seguindo o Airbus 320, completando ele a X-Way, chamando torre 118, decimal 6. 186, reduzindo, chamando 72. Reação à navegação na proa de Pelô, desça para o 050. Proa de Pelô, 050. 55. está pronto para o táxi, Oceania 6313, POB é de 163, está com 3 horas e 50 de autonomia, até no galeão. Táxi à direita, India Alpha, ponto de espera, chame 286, ajustado no 014. India Alpha, 286, ajustado no 014. Completa a ponte para o ILS X-Ray. Boa, não, 886. 3, 5 horas de autonomia, alterna Recife para o táxi. Já pátio, India Alpha, ponto de